De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, vai, vai, vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, vai, vai, vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. O crente.